pagou o preço de Jesus. Ninguém foi coroado numa cruz ou coroa de espinhos sob o sol. Ninguém foi ao inferno igual a Jesus, tirar das mãos do mal o meu final, fazendo-me eternamente sua. Ninguém me pegaria por aí, sabendo todo o mal em que eu me meti, me dando outra chance pra viver. Então, por isso é que eu não largo meu Jesus, que me achou perdida sem ter luz, me fez mais rica que qualquer morta. A morte pôde triunfar, ninguém pagou mais caro por me amar. Senhor, eu sou eternamente sua. Ninguém foi ao inferno igual a Jesus, tirar das mãos do mal o meu final, fazendo-me eternamente sua. Chance pra viver. Então, por isso é que eu não largo meu Jesus, que me achou perdida sem ter luz, me fez mais rica que qualquer morta. Levanta sua mão e agradeça ao Senhor. Por causa dele, é por causa dele que nós somos salvos. É por causa do Senhor na nossa vida. Aleluia. Ninguém me pegaria por aí, sabendo todo o mal em que eu me meti, me dando outra chance pra pôde triunfar, ninguém pagou mais caro por me amar. Senhor, eu sou eternamente sua.